Olá, ouvintes. Acompanhe o programa Dicas de Quarentena na Rádio Aconchego. Com sugestões e dicas dos profissionais das práticas integrativas na luta contra o coronavírus. Meu nome é Kátia Santos, sou psicóloga, trabalho com psicomotricidade relacional no Serviço Integrado de Saúde com crianças e adolescentes. A minha dica de quarentena é a seguinte: neste momento, o cenário mundial nos provoca a buscarmos soluções objetivas e construtivas para a nossa saúde como um todo, principalmente nossa saúde mental. Devemos buscar informações seguras para nosso funcionamento positivo diário. A quarentena pode e deve ser vista como uma grande oportunidade de estarmos conectados com os sentimentos mais importantes, que são a valorização dos laços afetivos familiares. Neste momento, devemos evitar pensamentos catastróficos e negativos, mantendo a alegria e a esperança. É importante criar uma rotina onde devem conter momentos para a organização das tarefas de casa em conjunto, horários para alimentação, descanso, cuidados pessoais e brincadeiras em famílias, onde a criatividade deve ser explorada, porque é através das brincadeiras que descobrimos o mundo e nos protegemos de desgastes emocionais que podem contribuir negativamente para o momento. Usem sua criatividade, permitam que as crianças busquem construir seus próprios brinquedos e brincadeiras. Sugiro a utilização de caixa de papelão, cordas, bolas, tecidos, jogos de tabuleiros, como dominó, baralho, pega-vareta, dama, brincadeiras com o corpo, brincar de roda, esconde-esconde, estátua, vivo, morto, rolar no chão, dentre outras que podem ser organizadas em família. Neste momento, ficar em casa é cuidar de si e cuidar do outro. Ficar em casa é, sobretudo, valorizar a vida. A nossa casa é o melhor lugar do mundo, aqui e agora.